aquela porta, que pra ele não tinha nada de formosa. Representava uma vida inteira de humilhação, de humilhação. Ali estava ele, todos os dias naquela mesma hora, sentado à beira daquela porta, com suas mãos estendidas a mendigar, a mendigar. Ali estava ele, lembrando de sua triste infância, quando via todas aquelas crianças correndo a brincar, e ele sem poder andar. Tantos sonhos, tantos planos pra realizar, já não tinha mais razão para viver. Mas quando olhou ao longe, ele avistou dois homens se aproximando. Eram Pedro e João. Imediatamente ele estendeu as suas mãos, não imaginando que iria receber de Pedro as moedas da unção. Pedro lhe olhou e disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta agora e anda. E ele andou. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda agora, em nome do Senhor. Agora em nome do Senhor. E todos que estavam no templo pra adorar se assustaram quando puderam ver o paralítico correr, louvando e bendizendo o nome do Senhor, gritando: Deus me curou, ele mudou o seu viver. Passou a sua vida inteira mendiga, mas Deus lhe fez andar. Seus sonhos não morrerão. E como Pedro também sou servo do Senhor, eu quero declarar o que ele ordenou. Receba a cura agora, receba nesta hora que vem do Senhor. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda agora, em nome do Senhor. Volte a ouvir, volte a ouvir, volte a ouvir agora, em nome do Senhor. Volte a ver, ver agora, em nome do Senhor. Volte a falar, volte a falar agora. Em nome do Senhor.